DJ Michael, o fera das mixagens. Não quero mais chorar, cansei de te esperar. DJ Michael, o fera das mixagens. Atenção! E o consagrado DJ Irã. Uma opção a mais para você dançar. DJ Michael. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução e me convencer de que agora estou só. Confesso que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos. Coração, quero tanto amar você. isso que vocês queriam, é? Então toma. Então toma. O meu coração só precisa de você. E esta canção é só pra te dizer. Amor, e o mundo é bem melhor quando tenho você comigo, comigo. Deixa eu te abraçar. DJ Michael, vai pra cima, garoto. DJ Michael, o fera das mixagens. Ai, ai, ai, ai, ai, que saudade! Preciso te ter, perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém. Tudo de novo. cima, garoto. Pra cima! DJ Maicon, o fera das mixagens. Ai, ai, ai, ai, ai, que saudade! Vocês queriam, é? Então toma! Então toma! Vai pra cima, vai pra cima, garoto. Desguiados, você curte aqui. Era isso que vocês queriam, é? Banda Fruto Sem DJ Maicon. Se pensas que me enganas, enganando essa paixão. Te entregas facilmente, se me olhas sem razão. Quisestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. Os Brothers, a verdadeira marca do Melody.